Os Leões de Paris. No dia 21 de maio de 1838, depois de uma viagem de férias pela Itália, o jovem Visconde Albert de Morcerf, filho de Fernand Mondego, um dos traidores de Edmond Dantès e agora rico general, convidou seus amigos mais chegados para um jantar. Para isso, utilizou um pavilhão existente no fundo do Palácio Paterno, onde pretendia reunir os jovens leões de Paris, como eram chamados os rapazes nobres, ricos e de boas famílias. Entre os convidados estavam Lucien Debré, secretário do ministro da Justiça, que diziam ser amante da mulher do banqueiro Danglars. Beauchamp, um jornalista temido em Paris, cuja pena podia ser a desgraça de qualquer um, e o duque Chateau Renaud, que pertencia a uma velha estirpe de nobres franceses. Ele havia participado da guerra na Argélia e levou consigo um amigo que apresentou como Maximilien Morrel. "O tenente Morrel é mais que um amigo, é como um irmão", disse com ênfase Chateau Renaud. "Não fosse ele sua grande coragem, eu não estaria aqui. No Saara, ele salvou minha vida, arriscando a sua." "Teremos prazer em escutar suas aventuras mais tarde", disse Albert. "Agora tratemos de beber alguma coisa." "Então, meu caro Albert, é verdade que vai se casar?" "Sim, é verdade. A boa vida está se acabando. Meu pai deseja que eu me case com Eugênia Danglars." "A filha do banqueiro? Então, certamente, receberá um dote fabuloso", brincou Debré. "No mínimo 1 milhão de francos. Não brinquem com esse assunto." Albert ficou sério. "Assim que chegar o último convidado, vamos passar para a mesa. O conde de Monte Cristo virá jantar em nossa companhia." "Ninguém ainda ouviu falar nesse conde", disse Beauchamp sarcasticamente. "Deve ter comprado o título, como fazem hoje todos os que desejam tornar-se nobres." Por fim, o criado fez soar uma sineta e anunciou: "O conde de Monte Cristo." Na porta surgiu a estranha figura do homem que vinha causando espanto em toda a cidade de Paris. "Senhores, perdão pelo pequeno atraso, mas acabo de chegar de uma viagem de mais de 2.000 quilômetros. Albert adiantou-se e apertou a mão do recém-chegado. Em seguida, apresentou a todos os presentes, citando o nome de cada um. Finalmente acomodaram-se na vasta mesa e esperaram que o jantar fosse servido.